equipaggio. Mau 80. 712080, boa noite. Boa. Controle Salvador, o trip 5415. Boa, trip 5415, contato radar, direto coral, subindo para o nível 140. Direto coral, subindo para 140, trip 5415. Nós temos duas aeronaves que irá impedir o senhor prosseguir no táxi. Um é o Webjet que iniciou o push e outro é o Portugal. Então, após as mesmas, nós iremos autorizá-lo, ok? O senhor prosseguir via Pátio, Lima, Mike e Quebec para o cruzamento. O Eco Charlie Charlie. Cliente das aeronaves, você está aqui no Pátio, está aguardando o Eco Charlie, só queria a coordenação com a Infraero para que pegue os nossos passageiros ali no Pátio da Bay, para levar para o parque, aí, eles estão todos no voo aqui, 40 minutos, mais ou menos. Não entendi, o senhor quer a coordenação com a Infraero para pegar os passageiros da ADEI e levar para? Negativo, do pátio da ADEI ali para o saguão, para o saguão aqui pelo geral aqui. Ah, para o pátio 3, no caso o saguão geral, o pátio 3 é isso? Eles estão precisando fazer embarque doméstico, assim, eu vou para São Paulo e faço mais uns 40 minutos de embarque aí deles, mas eles precisam uma pré-coordenação, se a gente parar e chamar, o aero vai demorar longe, entendeu? Entendi. Então eu já vou coordenar. Então, assim que o senhor estacionar na ADEI, eu vou coordenar com a Infraero uma viatura para levá-los até o saguão aqui para o embarque. Solo Salvador, voo 755501 no puxa acionamento. Está cruzando no 30, passando Pucca, já voando Jamo 42061. Te chame em Recife na frequência 12545 e alternado 12685, azul 4206. 2685 é a secundária, 2545 a primária. Obrigado, senhor. Uma boa noite. 4206, não. Boa noite. Copiado, então, prossegue via Pátio Indy Alpha até o ponto espera, quando chama a torre na frequência 1186. Pátio Índia Alfa 186 na torre, obrigado, boa noite. Gente, Mike Eco Juliette, livre pouso 10, vento no 50 graus, 08, mais. On this position. Call for Juliet, Ocean 6143. Portugal 022 confirmando, vai iniciar o push, está presente? Afirmativo. Ok, estamos no aguardo. Iniciar agora, puxa, para o 022. Copiado. Tem estimado para início do push do 1755? 1755, nós temos o bang da Webjet, que vai passar a retaguarda, após, já coordenem com a equipe de solo, que já está autorizado, chamem para o táxi. Gente, autorizado de coordenação, chamando para o táxi 1755. 23, está autorizado a final do procedimento, desça para 2000, o ajuste 1019, informe estabilizado. 2000 com 29, reportará estabilizado 127. 3894, reduza para aproximação, chame a torre 186, tem o meu posto. 186, boa noite. Salvador, boa noite, Avignete 6720, quanto espera? 6720, boa noite, mantenha a sua espera. Será, 2020. Sou Lito, Salvador, Santo 3894. Santo 3894, continue em aproximação, número 2 para pouso, reporte baixado e travado. Já está baixado e travado, vem da terra. Ciente, Santo 3894, aguarde a pista livre. Autorizado Galeão, nível 360, via Pérsulu 10, saída da Eule e da Bride. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5112, coteja. Chamando, controle 120, decimal 8, chama para pushback sumamento. Juliette, sua sala 58, direito no 219. 3894, livre pouso no 0, vento no 60 graus, 069. 3894, livre pouso no 0. 3894, livre pouso no 0. Afirmo, 3894, livre pouso, pista no 0. Quase o Zé está livre, o alinhamento aqui, o WebMed está levando. Afirmo, WebMed 720. Grato, 2-0. Ok, temos a aeronave que ainda não iniciou o táxi, já soltou o trator, estimamos 3 minutos. Para o PAT 3 e passar os passageiros para a viatura da Infraero no PAT 3. Três, chame Recife, 1288 e alternado 1260. 94, solo 01, direito 1219. Nove, 3, 2, 9, 4. Golno 273, completa final, chame a torre 18-6 até o meu posto. Obrigado, torre 26. Autonomia no 755? 3 horas e 2 minutos. Sente 0302, 121 a bordo, altímetro no 019, táxi via Índia Alfa, ponte espera torre 19, decimal 6, bom voo. 19 Índia Alfa, 118,6, obrigado, bom trabalho. Confirma no horário de passageiros, Eco Charlie Charlie. Sente 3 passageiros. Boa noite, 3894, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa, mantém posição antes da Juliette, 3894. Salvador, Portugal, 02, request taxi. Juliette 019er, taxi via India and Alfa, holding short call tower 118.6, have a good flight. Salvador, Portugal, 022, we are ready to request taxi. Roger, Portugal 022, QNH1019er, taxi via India and Alpha, holding short call tower 118.6, have a good flight. QNH1019er, India and Alpha, holding short on contact tower 118.6, goodbye, thank you, Portugal 022. 273, tá baixado e travado, confirmado, tá livre pouso, hein? Afirmo, livre pouso no zero, vento no 50 graus, 06 nós. Web 6720, decolou 02, chame o controle 120, decimal 80. 2080, boa noite, 6720. Guiando para 3, aeronave do outro lado do FAT já iniciou o táxi, agora mais 2 minutos, estimado. Ok, obrigado. 6720. Salvador, boa noite, no 755 da Gol, ponto de espera pronta, aguardando. Tente voo no 755, após o tráfego na curta final, ali mantendo no zero. Após o tráfego ali, mantendo no zero, no 755. Para Guarulhos 320. Tente, se ele é previsto para a Euler da Bridge, aguarde cópia. Para a Euler da Bridge, na sua, está 3297. Airport to Gol 022, just to be sure, you'll go all the way around the apron and take the last exit on your right. All the way around the apron and the exit on the right, Portugal 022. Charlie Charlie, após o Air Portugal, segue via Juliette, parte principal, reporte ingressão na Lima. Portugal, segue. Bom, no 856, puxa o pé que acionamento no Finger 3. Aguarde, no 856. Schneier, 6143, táxi via Juliette, portão número 9. Juliette, 096143. Alô, no 856 não copiou, tá autorizado, puxa o pé? Negativo, aguarde, no 856, tem aeronave passando na retaguarda. Ok, tá na sua escuta. 319, aqui Quebec, chama na Quebec para o cruzamento. Vai cá com Juliette, táxi na nossa escuta via Juliette, pátio. Lima, vai Quebec, chama na Quebec para o cruzamento. No 755, livre da colagem no zero, vento no 50 graus, 08 nós. Decolagem autorizada aqui, no zero, no 7. Você bota alguma no 83. Eco Juliette, falamos que a aeronave à frente vai parar no portão número 9. 56 autorizado agora, chama para o táxi. Ok, no 56 autorizado, chamada para o táxi. São 3894, táxi via Juliette, portão número 8. São 3894, copiou. 3894, Juliette, portão 8. Afirmo, gate 8. 397, pronto para cópia? Afirmo. Autorizado Guarulhos, nível 340, via Pesulu 16, saída da Eule e da Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5120, coteja. Coteja, Guarulhos, 340, via A Pesulu 16, decola da Eule e da Bridge, da 10, curva direita, 208, 5120, 3297. Cotejamento correto, chama para pushback solamento. 3297. 06, chame o controle, 120, decimal 80, bom voo. 2080, obrigado, boa noite, bom trabalho, 1755. Afirmo, chama na Quebec para o cruzamento. 600 metros. Boa, gol no 755. Contato radar na decolagem, suba para o nível 360, autorizado Leda. 360 Leda, 75. O Juliette segue nessa frequência via Lima Mike, Quebec. Na Quebec, chama a torre 18-6 para ingresso na pista. 910, wind 160 degrees, 09 knots. Objeto 6720, chama o centro Recife, frequência 1251 e alternado 13325. 251-3325, 6720, boa noite. Boa noite. Trip 5415, o serviço será encerrado. Você está 9 milhas para Coral, chame o controle já na frequência 1201, tamo voo. Gente, 201, obrigado, boa noite. Boa noite. Itália autorizado cruzamento. Charlie, Charlie, só confirmando, o senhor vai prosseguir para o PAD 5 ou para a ADI? Pena, Salvador. Autorizado, ingresso. Ponte Espera Torre 1-8-6, bom voo. Indy Alpha, Ponte Espera Torre 18-6, obrigado, boa noite, amigo. 3, táxi via Juliette, portão número 3. Observando a aeronave da companhia saindo no táxi. Positivo, após a companhia, vai pro 3 via Juliette, voo 9273. Site Salvador de Pátria, Portugal, Virtutum Airport. Zero to two, ready to take on Pátria, class to flight level 350, Puka de Pátria, Zipa Transition. Clear, Puka de Pátria, Zipa Transition. Torre, boa noite, 56. Posso esperar da 1-0, pronto? Boa noite, 56, a linha aí da cola 1-0. Vento no meio, 0 graus, 08, nós. Gente, a linha da cola da 1-0, boa noite, 56. Gente, boa noite. Boa noite, 56, só confirmando, a linha mantém o 1-0 aguardando, ok? Ok, vai alinhar e manter o 1-0, 56. Já foi coordenado, ok? Cinco meia livre decolagem no zero, vento no meio, 0 graus, 08, nós. Aqui, do operador decolagem no zero, boa noite, 56. Informação Charlie, sala remota 1-3 para autorização Brasília. Autorizado Brasília, nível 360, via Upper Zulu 1-7. Saída arbor, transição eleva. Decola da 1-0, curva direita, controle 1-2-0, decimal 8, aciona 5-1-5, coteja. Autorizado Brasília, nível 360, para Upper Zulu 1-7. Decola na 10 com curva direita, saída arbor, arbor. Transição elétrica, controle 1-2-0-8, transponente 5-1-1-5, gol no 5-6-7. O 5-6-7, saída arbor. Arbor. Confira, transponente 5-1-6-7. 5-1-1-5. 5-1-1-5, gol no 5-6-7. Cotejamento correto, chama para o pushback sonamento. Abandonar, gol no 5-6-7. É 1251, operando 13325, 1755, boa noite. Boa noite. Boa noite, 56, decolou 1-3, chame o controle 120, decimal 80, bom voo. 1208, boa noite, 56. Controle, boa noite, 56, decolamos. Uno 856, boa, contato radar, sua para o nível 390, sai da PUCA. PUCA 390, boa noite, 56. Tráfico, boa noite, Oxenay 6259 para Guarulhos. Boa noite, 6259, pronto para COP. Afirmativo. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Persolo 16. Saída da Eule e da Bride. Decola da 1-0, curva direita, controle 120, decimal 8. Aciona 5-1-0-7, coteja. Cotejo. Gente, autorizado Guarulhos, 360, pela Persolo 10, decolada 10, com curva à direita. Após a decolagem da Eule e da Bride, 1208. Controle 1208-507. O transporte será 6259. Gente, 6259, após bridge, Upper Zulu 16, chama para pushback sonamento. Bridge Zulu, Upper Zulu 16, chamará o Xenai 6259. Roger, Portugal 022, contact 960, frequency 125.45, so neighbor 12685. Receive 1251 and wait 5, correct? Primary frequency 125.45, if unable 12685. Autorizado, chama para o táxi. Autorizado, chama para o táxi. Controle de Salvador, uma boa noite. O TAM 3603, tente da informação Charlie. Boa noite, TAM 3603. Identifique, chegada a Mari, desça para 2 mil pés, o ajuste no 019. 2 mil pés, no 019, a possibilidade de voar zona sul. Posição ITAP, está autorizado. Quando ITAP, agradeço, da 3603. Gol no 856, chame agora Recife, frequência 125, decimal 45 e alterna 12685. Ok, 125 a 5, 2005, obrigado amigo.